A sua rádio onde você estiver. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Estamos de volta, programa Fronte aqui na Transamérica Foz. Nosso contato no WhatsApp 4588-282828. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e também no Instagram. E ó, não, hoje não tem sorteio de ingresso pro circo, tá? Aliás, eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras, aos meninos e às meninas, aos cachorros e até aos papagaios, né, que eu estou rindo muito aqui, mas muito mesmo, com a foto publicada na quinta-noite no Facebook pelo amigo Bruno Zanetti, foto tirada pelo Roberto Jeremias, né, presidente do Sindjore, e compartilhada inclusive em várias páginas e grupos aqui da cidade, mostrando um monte de gente com cara ali de desamparado, né, em frente ao portão fechado do estacionamento do hipermercado Bic. E por que é que eu estou rindo da desgraça alheia? Bom, faça-me o favor, né, os cidadãos foram ao Circo Tiani, ali ao lado, né, estacionaram o carro no Big e esqueceram que quinta-feira era feriado, né? Resultado, o mercado fechou mais cedo e os espertalhõezinhos, né, tiveram que voltar a pé ou de ônibus para casa. Bem feito, né? Muitíssimo bem feito. Aquela história, né, de levar vantagem em tudo. Sabe quando você vai ao mercado e nem tem tanta gente assim fazendo compra, mas o estacionamento está lotado e você precisa dar voltas e mais voltas até conseguir encontrar uma vaga? Então, né, mais ou menos assim. E fica o aprendizado. Ou não, né? Quer apostar quanto que no domingo, quando o mercado também fecha mais cedo, vai ter mais gente com o carro preso ali no mercado. Não aprende nunca, né? Fronte Transamérica, até meio-dia. Maravilhas daqui. E se na semana passada nós destacamos no quadro Maravilhas daqui as características arquitetônicas da Ponte da Amizade, cujo arco está até mesmo no brasão do município de Foz, né? O destaque dessa semana vai para outra ponte fronteiriça que também está no brasão, a ponte sobre o Rio Iguaçu, fronteira com a Argentina. Inaugurada em 1985, a Ponte Tancredo Neves, ou Ponte da Fraternidade, como foi inicialmente conhecida, veio para suprir uma antiga demanda de conexão e possibilitar a passagem de pessoas e mercadorias na fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. Lembrando, né, que anteriormente a travessia era feita em balsas no trecho entre o Porto Meira e o Porto Oficial da cidade argentina. E a construção da ponte não foi isenta de polêmicas, né? Com críticas dos moradores do Porto Meira, local original da obra, devido à transferência para a região da atual Vila Carimã, bem como também protestos dos barqueiros que perderam sua atividade de sustento. Mas é inegável, entretanto, a importância da Ponte Tancredo Neves não apenas como via de ligação, mas como elemento de transformação da economia regional, com os milhares de caminhões argentinos que trafegam pelas ruas de Foz do Iguaçu, né, trazendo, além do efeito colateral com os problemas de trânsito, importantes recursos para setores como logística e serviços. No ano passado, a Ponte Tancredo Neves completou 30 anos de inauguração. E ó, dica, hein? Na próxima vez que passar por ali, faça uma pausa para admirar a paisagem ou então para contemplar a ponte na margem argentina do Rio Iguaçu. Porque trata-se, além de uma estrutura útil, de uma bela obra de engenharia, uma maravilha aqui da nossa fronteira. E normalmente neste espaço aqui no Fronte Transamérica, né, eu costumo trazer algumas notícias, digamos assim, bizarras, né, bizarras mas cômicas, que aconteceram ao longo da semana, no estilo rir pra não chorar, né. Por exemplo, nessa semana eu poderia falar do caso ocorrido em Apucarana, do indivíduo que foi levado pela polícia militar até a delegacia, né, e foi levado por vender pedrinhas de sabão como se fossem pedras de crack. Já imaginou o cara chegando lá, comprando, né, achando que vai sair alucinado, mas no final das contas era sabão e, enfim, fica só fazendo bolinha de sabão ao invés de estar loucaço, né, uma sacanagem. Você vê, né, já não dá nem pra vender crack, honestamente, nesse país. Mas hoje não vai ter brincadeira, tá? Quando é hora de falar sério, é isso realmente que a gente precisa fazer e é inadmissível, e não por acaso ganhou repercussão internacional, o caso registrado nesta semana na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com uma adolescente de 16 anos sendo drogada e violentada por 33 homens, se é que dá pra chamar de homem, né, um cara que pratica esse tipo de barbarismo. E até a Organização das Nações Unidas se pronunciou pedindo providências do Estado brasileiro sobre o caso, para que você tenha uma ideia aí do quanto isso é repulsivo. Mas tão inadmissível quanto o próprio caso de estupro em si foi a reação de milhares de internautas, em sua maioria homens, mas também algumas mulheres, né, encarando isso como normal, e até mesmo colocando a culpa na vítima, com comentários do tipo: ah, mas ela estava com roupa curta, estava pedindo para que alguém fizesse isso, ah, mas ela provocou, ah, porque ela não deveria estar ali naquele horário, ah, mas ela se expôs e é tão culpada quanto quem estuprou, enfim, e também outros comentários do gênero. Então, já que, pelo visto, não entra na cabeça, né, eu vou fazer o seguinte, vou apelar e colocar a mãe no meio, né? Cidadão que faz esse tipo de comentário, e se ao invés de uma menina desconhecida de 16 anos, tivesse sido a sua mãe, ou a sua mulher, sua namorada, sua irmã, sua filha, como seria a sua reação? Porque aí, quando coloca a mãe no meio, né, quando a menina deixa de ser um objeto e passa a ser uma pessoa, a coisa muda de figura, né? Então pensa o seguinte, essa menina, independente de quem ela seja, também é filha de alguém, né? Também é irmã de alguém. Só porque você não conhece, você vai prejulgar e chamar de vagabunda, por exemplo? Dizer que a culpa por ter sido drogada e violentada por mais de 30, a culpa é dela? Que isso que eu estou argumentando aqui é o que se pode chamar de cultura do vitimismo? Olha, pense. Nós precisamos eliminar do Brasil, sim, vários tipos de culturas, né? Uma delas, a cultura do machismo, a cultura da mulher objeto, a visão de que o corpo feminino não abriga um ser humano, né? Mas é apenas um brinquedo, um recipiente, um objeto para satisfazer o desejo do macho. E antes de dizer algo assim, pensa na sua mãe, pensa na sua irmã, na sua filha, pense e faça algo construtivo. Ajude a mudar essa realidade. Não seja apenas mais um idiota aí no meio da multidão, né? Permitindo que esse tipo de comportamento continue a se perpetuar e gerar casos de violência e estupro que terminam com a vítima viva, mas destruída, né? Ou então até mesmo assassinada. Se você não for capaz de combater isso, pelo menos não alimente, não incentive. Enfim, com cada um fazendo sua parte, certamente nós seremos maioria e esse tipo de situação esperamos, né? E também do raciocínio que leva a esse tipo de situação, esperamos aí sejam cada vez mais raros a partir de agora. Enfim, faça a sua parte. Fronte Transamérica, até meio-dia. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Música aqui no front, agora é hora de interceptação telefônica, né? Vamos interceptar telefonemas, porque virou moda, né? Todo mundo tem uma gravaçãozinha marota na manga, então vamos lá, né? Vamos fazer as nossas aqui também. E sabe aquela história de quem sabe faz ao vivo? Bom, é isso aí. Nesta semana nós fomos até o mundo mágico de Ciudad del Este e compramos um aparelhinho ainda mais mágico, né? O Grampator Telefone Interceptator Superline, que promete maravilhas da tecnologia, interceptando tudo e um pouco mais e se transformando numa arma das mais poderosas do planeta, né? Vamos testar aqui, não testei ainda, né? Diz aqui no manual que basta plugar, vamos ver, plugando aqui, isso. Bom, fez barulho, vamos lá. Basta configurar, vamos lá. E voilà, vamos ver o que essa maravilha consegue captar. Vamos lá, mexendo aqui, ajuste fino. Tá parecendo rádio AM, né? Pois é, não só tá parecendo, como pelo visto é rádio AM, né? Mas vamos ouvir, o que é que tem aí? Bom, tá aparecendo uma ligação telefônica. Sou eu que estou chamando. Caramba, mas de onde que saiu isso? Sinceramente, eu, hein? Bom, vamos tentar resolver o probleminha aqui, né? Enquanto isso, nós tocamos música. Não isso aí que está tocando no fundo, né? Vamos lá. Vamos tocar música aqui no Front Transamérica. Hello, interceptação em inglês agora? Bom, não é não, né? Só a música da Adele aqui na programação. Vamos lá, Front Transamérica até meio-dia. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So I'm todo o Brasil. Transamérica. Programação musical aqui no Front Transamérica. Agora vamos conversar com ela, né? Aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, tudo pesquisa, a mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Um excelente sábado para você e seus ouvintes. Para você também, mulher do Google. Espero que seu feriadão prolongado de Corpus Christi, né, esteja sendo tão divertido quanto o meu. Você está sendo sarcástico, Guilherme? Não estou não, é sério. Estou realmente, realmente curtindo o feriadão e desejando o mesmo para você, tá? Ufa! É que o meu software ainda tem dificuldade para reconhecer ironia. Quem sabe na minha próxima versão. Quem sabe, mas se bem que a senhorita anda bem avançadinha, né? Sou a última palavra em tecnologia. A inteligência artificial mais natural do planeta. O jeitinho brasileiro de fazer robótica. Praticamente uma Gisele Bündchen na passarela biônica. Ha ha ha ha. Sei, sei. Às vezes eu até acho que você está mais pra Lu do Magazine Luiza, viu? Porque... Mas enfim, vamos parar de falar bobagem aqui, parar de brincadeirinha, que hoje temos vários assuntos importantes. Você tem várias dúvidas relevantes pra responder, combinado? Credo, Guilherme. Não precisa ser grosso. Não, não é questão de ser grosso. Aqui no rádio. No rádio, tempo é dinheiro, entendeu? 30 segundos de brincadeirinha aqui podem comer 30 segundos lá na frente de um comercial, né, que é vendido conforme o tempo. E hoje os assuntos aqui são vários, vários mesmo, tá? Ok, Guilherme. Me desculpe por existir. Não, fica assim, sério mesmo, ok? Tá, fui grosso, então assim, quem pede desculpas agora sou eu, tá bom? Você aceita, ok? Ok. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Google pergunta da ouvinte Renata, que sempre participa aqui das promoções da Transamérica Foz, né? Ela quer saber, é verdade mesmo essa imagem que estão divulgando no Facebook de um suposto manual de instruções para mulheres, publicado pela cerveja Devassa, orientando a mulher a, abre aspas, dar logo, né? Fecha aspas, para evitar ser estuprada. Olá, Renata. Tudo bem com você, menina boa? Sim. É verdade. Como é que é? Mas é verdade mesmo isso aí? Eu achei que fosse uma montagem ou uma pegadinha, né? É verdade, Guilherme. Mas é um material antigo, editado em 2006 e recolhido de circulação. Os atuais donos da marca não têm nenhuma ligação com esse material. Rapaz, mas que barbaridade. Ó, sinceramente, esse é o tipo de coisa que eu achava que era montagem, né? Eu me recuso a acreditar que alguém algum dia tenha aprovado uma campanha publicitária assim, né? Mas, enfim, vamos em frente. Mulher do Gogli, você acompanhou a divulgação nesta semana de transcrições de conversas envolvendo algumas das figuras mais importantes da República? Claro que sim, Guilherme. Sou a mulher do Gogli, aquela que tudo acompanha. Aquela que tudo armazena. Ok. Ok. Tá me imitando? Estou te imitando. Quero aprender sua fala. Faz parte da minha aprendizagem como software. Ok. Ok. Já parou? Já parei. Vamos lá. Vamos. É, brabo, hein? O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou de passar a borracha na atual corrupção, né? Uma espécie de anistia a todos os corruptos e recomeçar tudo do zero, né? Eu, particularmente, acho que cadeia é pouco pra essa gente, né? Mas vamos lá. Com base nas medições que você faz na internet, qual foi a repercussão dessa, como podemos chamar, né? Proposta ou ideia? A pior possível, Guilherme. Como era de se esperar. E o responsável pelas gravações, o Sérgio Machado, ele tem razão? Se a justiça investigar a fundo, não sobra um? Sobra sim, Guilherme. Sobra um. 1,37% dos políticos eleitos. A minoria que nos representa. O que é bem mais, por exemplo, né, do que o percentual de votos de partidos como o PCB, o PSTU, o PCO, ou seja, ainda resta uma esperança, né? Dúvida comum na internet. Se Michel Temer cair, se o presidente da Câmara cair, se o presidente do Senado cair, se o presidente do STF não puder assumir, enfim, quem assume é o Aécio? Ha, ha, ha, ha. Não, Guilherme. Ele é o primeiro a ser comido. Disseram Renan e Sérgio Machado. Ha, ha, ha, ha. Ele pode até assumir, mas não a presidência. Mulher do Gogli, seu já habitual duplo sentido, né? Estou gostando de ver, viu? Está gostando de ver. Sim. Sim. Vamos lá, uma última pergunta hoje. Amanhã, domingo, 5 horas da tarde, um horário diferente do habitual, né? Tem Foz Cataratas e ACF no ginásio Costa Cavalcante, Série Ouro do Paranaense de Futsal, com transmissão ao vivo aqui nas ondas da sua rádio. Você arrisca um placar? Arrisco um placar. Bom, e qual seria? Qual seria? Vitória do Foz Cataratas Futsal. 3-2. Para a alegria do Busanello e do meu amigo Alessandro Cunhasque. Seu amigo, né? Meu amigo, né? Ok, cobrarei seu palpite no front da próxima semana. Você volta? Volto sim, Guilherme. Um excelente fim de semana para você, para o Cunhasque e seus ouvintes. Mulher do Gogli, todos os sábados aqui nas ondas do front Transamérica. E depois dessa conversa, né, um tanto instrutiva, eu diria até, com a Mulher do Gogli, não se esqueça, né, que ainda hoje tem mais uma edição do quadro do 7 a 1 da semana. Nós vamos a mais um rápido intervalo na programação, não sem antes, né, eles já estão aqui, Zé Mariano, Rosmarina, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Vamos lá, vamos fazer o seguinte então, Zé, toca uma pra nós, no bom sentido, claro, né, toca aí uma música nova. Vamos lá, Zé Mariano e Rosmarina chamando o intervalo aqui no Front Transamérica. Eu tive um pesadelo, isso me aconteceu. Eu vi um cachorro preto com a boca aberta pra me morder. Foi só eu rezar um Pai Nosso, o cachorro desapareceu. Acordei. Não gosto de pesadelo, porque eu sempre morro por lá. O que é que eu faço, malandro? pra isso me abandonar, acordar. Fizeram divulgação pra minha banda bamborra. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.